A sua rádio, onde você estiver. O que é uma mulher? Eu lhes asseguro, eu não sei. Não acredito que vocês saibam também. Virginia Woolf. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, bom dia, bom dia, Tríplice Fronteira. Está no ar Mulheres Transamérica. O seu espaço nas ondas do rádio neste programa, o Mulheres Transaméricas, traz, como de costume, um bate-papo com gente interessante das áreas no qual você tem interesse. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Participe! Vamos lá, Joyce, WhatsApp? 45-8828-2828. Fanpage Transamérica Foz e telefone 45-3028-2828. Aí, maravilha, hein, gente? Vão acostumando com a vozinha aí. Joyce Busanello com vocês, das 9 às 10, no Mulheres Transamérica. Bom dia! É assim que funciona, viu? Ah, mulherada! Ninguém entende, né? Porque eu não sei o que é uma mulher, não sei mesmo. Bom, e neste programa, a nossa parceira de bancada, a Joyce Bossamay, hoje ela vai também estar conversando aqui, que nós temos uma convidada bacana, uma amiga da gente, que não é entrevista, hein, gente? Aqui é bate-papo. Não colocamos ninguém de saia justa, mesmo que para usar a saia hoje está muito frio, né? Nossa! Não, de jeito nenhum. Aqui é tranquilinho. Eliéges Brambate, assim tá certo? Bom dia, Eliéges. Tá certo, Rita. Bom dia. Eu acho que se você não conhece, você vai querer conhecer, gente. É a proprietária do restaurante Sabor Mais Natural, para nos dar algumas dicas importantes sobre uma boa refeição, inclusive para quem realiza a maioria de suas refeições fora de casa, que nem que eu. Então, gente, bom dia, Eliéses, eu já dei... Olha, inclusive, olha que bacana, gente, nós vamos ter hoje um sorteio, tá? Nós vamos sortear aqui... que delícia, acho que eu vou sortear pra mim, viu? Porque é muito bom, o Sabor Mais Natural. Se você ganhar esse convitinho, você vai lá, mas não faça aquele prato de motorista de caminhão, hein? Por favor, eu vou estar de olho. Tô brincando. Eu vou estar de olho lá, pode fazer, né, Eliéses? Pode fazer, de prato cortesia, de caminhão. Cortesia. É, cortesia, mas mesmo prato de caminhão não vai dar em nada, porque aquela comida é leve. Leve, pra sai caramba. De lá, sem peso na consciência. Então, a Eliéses, ela é nutricionista, mas hoje aqui ela não, a gente não vai estar conversando com ela sobre nutrição e papapá, 100 gramas disso e 5 daquilo. Não, porque é muito chatinho isso, sabe? Desculpa, Eliéses, mas é muito chatinho. Nós vamos estar pedindo para ela, assim, tipo, dar uma dica aí de um prato, né? Natural, bacana. Tipo assim, a Marcinha Maromba devia comer todos os dias lá. Olha como é que ela tá. Se ela comesse todos os dias lá, ela ficaria bem bonitinha, ficaria igual a Joyce. Né, Joyce? Com certeza. Então a gente vai fazer esse bate-papo com Eliéges assim. Ah, e o bom dia também para... Como chama a tua filha? A minha filha é Giovana. Giovana, bom dia. Brambate, Giovana gravando tudo aqui. Bom dia, Samia, ela é a produtora do programa. Ela conseguiu acordar cedo. Tá hoje. Vendo? Não, quando é com o lado profissional, ela vou lá, mulheres, né? Então, Maromba, você fica quietinha hoje que você é minoria. Você apanha aqui. Então, nós vamos, antes de começar a bater papo com Eliéges aqui a respeito de comida, hoje tá bom. Hoje é um dia bacana, com assim, a temperatura perfeita para comer no Sabor Mais Natural. Gente, ali na frente, eu falo na frente da Cunda, porque fica mais fácil. Aquela galeria escondidinha, Eliege. Escondidinha. Né? Mas é muito gostosa. Então, Almirante Barroso, 1466. A sala é 4. Agora tem a... Nos fundos, tem a frontura ali na frente, né? Estamos do lado do Santimóveis. Então, você chegou, Santimóveis, chegou na Cunda, pá, olha pra frente. Isso. Aí tem cantinho de Ipanema, não tem problema. Você entra e entra naquela... lá no fundinho. No fundo, você vai estar lá com o sabor mais natural, viu, Joyce? Você já foi lá, né? Não, na verdade, eu não conhecia. Então, você local. Vai conhecer, você vai conhecer. Amar. Eu, como sou, né, bato ponto, então, a Rita coisa é suspeita. Assim... Eu sou suspeita, mas eu tenho que falar, o que é bom tem que passar, claro, né? Claro. Gente, você fala lá, tranquilo, você come e sai de lá satisfeito, o local é bacana, o atendimento é especial para todo mundo, então acho que vale a pena. E vocês parem de rir, hein? Eu vou... Nhé, nhé, eu só escuto isso. Eu tô aqui, nhé, nhé, essa cadeira. Se vocês quiserem dar de presente um, sabe, um óleozinho pra pôr em cadeira, porque a maromba já pesa 5 quilos, né? Em cada dedinho. Então, e fica ali, ela não sossega. Como nhé, é que é o nome? Nhé, nhé. Óleo Rice, né? Não é? Tem isso? Tem um óleo. Ah, então pode ser qualquer óleo que tire esse barulhinho que olha, vou te contar. E hoje nós temos aqui, quem é essa, a cantora... Ah, Rita Franklin. Então, vamos lá. Vamos, o embalo fica... Ah, Ivanir Ferreira gravou. Hoje já tá melhorzinha da garganta. Beleza. Então, o nosso talento residente aqui na parte musical. E a nossa voz de hoje, Rita Franklin, com Ivanir Ferreira. Ivanir Ferreira é excelente cantora aqui de Foz. Você já deve conhecer. Tem a voz. Então, hoje ela gravou pra gente. Vamos lá? Vamos ouvir, Marcinha? Mulheres Transamérica. Cantora do dia. Aretha Louise Franklin nasceu em Memphis no dia 25 de março de 1942 e é uma cantora norte-americana de gospel e soul, que virou ícone da música negra. Criada em Detroit, Michigan, tornou-se a primeira mulher a fazer parte do Hall da Fama do Rock and Roll em 3 de janeiro de 1987. Muitos chamam Aretha de Rainha do Soul ou Dama do Soul. Ela é reconhecida por suas habilidades da música soul, mas também é uma adepta do jazz, rock, blues, pop e até mesmo ópera. Ela é geralmente reconhecida como uma das melhores vocalistas da história da música, por suas publicações renomadas e canais de televisão especializados. Ela é a segunda cantora a possuir mais prêmios Grammy na história. Aretha possui 17 prêmios competitivos e 3 honorários. O estado de Michigan declarou a voz de Aretha como sendo uma maravilha natural. Beijos da Ivanir Ferreira. Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Prayer, de Aretha Franklin. Bom, você gostou da música? Manda um Whats pra nós então, e à medida que você for mandando as suas palavrinhas pelo Whats, você vai se colocando aí pra concorrer ao almoço. Nham, nham. É verdade, nham, né? Nham, nham. Gente, vale a pena, hein? Rapidinho, liga aí no WhatsApp. Dá o um número do WhatsApp pra nós, Joyce. 8828-2828. Super fácil de memorizar. Então tá aqui, hein? Você vai ganhar esse convite aqui do saudoso. Né? Saudável. Que saudoso? Já saudoso porque eu tô com fome. Saudoso de ontem. Sentiram? Ai, meu saudoso. É, minha saudosa... É só restaurante, só na, só almoço, na almoço, somente, né? Somente almoço. Então, meu saudoso almoço. Saudável, saboroso e inteiramente grátis. Então, melhor, gente, ó, de grátis, que nem diz o outro. De grátis. Então, ligue pra gente e você vai almoçar no sabor mais natural. Vale a pena. Agora, vamos conversar um pouquinho com a Eliege pra gente saber... O que tem de delícia, né, Joyce? Verdade. Porque se funciona no domingo. Ah, eu ia falar agora, Rita, uhum. Aproveitando que você estava falando aí, que somente de segunda a sábado, tá? Uhum. Então, só para lembrar, para não, né, a pessoa que tá com tá o convite, certo. Eu não sei, nem reparei não, se no tá convite, escrito aí. Vamos até ver se tá escrito aqui. Foi até uma no... falha, mas é de segunda a sábado somente, tá bom? Segunda a sábado, não, não tem aqui, não. E aí, a partir das 11, né? A partir das 11. Das 11, daí, até que horas? Normalmente, nós ficamos até 2h40, mas claro, se tiver público, nós não vamos fechar, né? Sim. Ele vai até 3 horas. Normalmente, sábado vai um pouco mais, até 3 horas. Até porque o serviço público, né, tá fechando às 14. Isso. Então, de repente, chega alguém lá caindo... Uhum. 14h15, tal, né? É legal que esse horário também funciona. Agora, Eliege, a gente está bem interessado, até a Marcinha Maromba aqui, que é a mais magra do pedaço. Um prato saudável. Você dá uma dica pra gente, assim, do dia a dia. Um prato saudável. Fala pra gente. Tá. Primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, que a gente começou a falar e eu nem Verdade. Falei nada. Aqui é tudo assim. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter sido convidada pela Rita. A Rita, né? Como eu já falei, já é suspeita de falar. Ela, a Samila, tá sempre lá. A Kátia. Tá sempre lá no restaurante. E, assim, a gente fica feliz, lógico, né? A crítica construtiva. É lógico, o cliente uhum. às vezes quer dar alguma dica, tudo, a gente fica feliz. Mas eu agradeço demais o convite, tá? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Igualmente. Então, assim, a primeira coisa, o restaurante, a ideia dele é que a gente venda saúde. Então, assim, tanto faz verão ou inverno, é o lugar para comer no restaurante. Não é assim, ah, não, hoje tá frio, lá só tem salada. Então, assim, no inverno você também consegue fazer uma refeição lá. Então, verão, mais salada, lógico, o corpo pede uhum. mais água. No inverno, segundo os estudos, é a melhor época para se fazer uma dieta. Mas o corpo uhum. pede algo quente, né? Então, assim, uhum. nós temos fome, claro. O corpo está ali, né? Tem a termogênese, uhum. ele precisa se aquecer. Então, assim, é o lugar ideal para fazer uma refeição. Então, a dica, voltando à tua pergunta, sempre manter... o prato com salada. Não importa que tá frio, hoje não desce alface, mas pega os alimentos cozidos, uhum. né? Pega a beterraba cozida, faz uma troca. Eu falo, aquele cliente que pega sempre a mesma coisa, ele vai estar sempre com o mesmo nutriente no corpo dele. Verdade. Então, assim, até eu tenho um cliente lá que é muito, assim, comentar dele, né? Lógico, não vou falar o nome, mas assim, ele pede sempre a mesma coisa. Cenoura ralada, beterraba ralada, alface, um dente de alho, que a gente tem um alhinho assado, e o arroz integral e o peixe. Ele come isso de segunda a segunda. Essa Nossa. Semana ele me ligou e falou assim, Eliege, eu quero hoje até o critério. Muda tudo. Opa. Muda tudo. Que bom que ele fez isso, porque esses dias eu ia comentar, né? Eu falei, nossa, fulano, você pega sempre a mesma coisa. Uhum. E ele, não, hoje manda a surpresa. E eu uhum. mandei surpresa. Ele adorou. Mandei Olha. Carne, tinha rocambole de carne bovina, que é um rocambole que a gente faz com carne de é primeira. É bom você falar, porque as pessoas pensam, o natural não vou lá, não. Não, porque só tem carne. Só tem coisinha verdinha e papá, não tem carne. É. Você tem, né? É. Então, assim, é o tipo do restaurante que é para vegetariano e é para o carnívoro também. Por uhum. quê? Porque Foz do Iguaçu, quando, né, há 6 anos que nós abrimos, ele ficou assim, nós, eu e a minha sócia, né, não está mais comigo, mas assim, a ideia foi de ter um restaurante que atendesse todos os públicos. Sim. Porque a cidade é pequena, né? Não, tem e um restaurante. Ideal, Eliégios, porque eu sou vegetariana, a Sam, ela não. Então, lá é consegue legal. Consegue unir, eu, né? Nós duas unimos, uhum. Bacana, né? Não, e é engraçado, porque às vezes chega o casal, a mulher vai entrando, olhando, e o homem fica do lado de fora. Uhum. Aí ela fala, vem, amor, tem carne. Tá então, vendo? Assim, é engraçado, porque, claro, às vezes também naquele dia ele não quer aquela carne que tá ali, uhum. Grelhadinha. Ele, sei lá, ele quer um churrasco, né? Ou um turista que chega. Porque uhum. O turista tem a ideia que o Brasil é churrascaria, né? Sim, mas churrascaria tem em cada esquina. Então, assim, a gente tem a carne, tem o prato. Então, assim, no inverno ou verão, tem que ter a salada ali no prato. Então, não uhum. Esqueça dos vegetais. Ele vai ajudar a digerir, vai ajudar isso. As enzimas a digerir o que você comeu. Você pode uhum. Ver, se você comeu uma salada e uma carne, ela vai bem. Então, assim, não esquecer. Então, mesmo no inverno, que né, não está com aquela vontade de comer, ah, salada é gelado. Uhum. A gente tem a couve refogada, por exemplo. Então, pega a couve refogada, que, né, mas é uhum. Couve. São os vegetais que vai ajudar aí. E agora, nesses dias, Eliégios, mais frio, tem um caldinho, uma coisa assim? Você faz? Na verdade, na quarta-feira eu tenho a feijoada vegetariana, que daí é o feijão incorporado com muitos vegetais no meio, né? Eu tenho brócolis no meio, couve-flor, chuchu, cenoura. É como se fosse um feijão com vegetais. Uhum. E tem o provolone para dar aquele gostinho de defumado, né? No meio da feijoada. Na quarta-feira. E no sábado tem a feijoada tradicional. Mas assim, a gente fala que é uma feijoada light, porque eu não uso miudezas, né? No meio não vai... Digamos, orelha, pé, excesso uhum. De bacon, nada. É calabresa, paio, carnes mais costelinha defumada, uhum. Né? E daí tem a couve, tem o peixe igual. Continua os outros pratos, mas a feijoada tá lá desde que abriu o restaurante. Porque tem um público diferente no sábado. Verdade. Né? Digamos assim, é o dia do hoje pode, né? Uhum. E as pessoas se permitir também, mas sem culpa. Né? Porque você consegue comer um pouquinho mais. Então, assim, voltando à pergunta, né? Que a gente uhum. Fala mais do que não sei o quê. Não esquecer dos vegetais. Se não quer aquele dia o arroz integral, nós temos o arroz branco e o integral. Naquele dia, eu não quero o arroz integral. Pega, né, um pouquinho do branco, não tem problema. Mas nunca esqueça dos vegetais. Nós temos as frutas também na salada. Nós temos um uhum. Prato de fruta, uma fruteira com todas as frutas. Então, ali, frutas da época. Manga, abacaxi... Mamão, melão, melancia, uhum. Nós temos até banana a gente coloca, às vezes que tem gente que gosta de comer banana uhum. Com a comida. Então, assim, ou para comer, colocar no prato para acabar de, uhum. De almoçar e comer depois, ou para ajudar na digestão, uhum. Né? E nós temos sempre dois, três tipos de carne. Então, assim, ontem mesmo, né? Lembrando de ontem. Frango grelhado, a carne e o peixe. Sempre o peixe vai estar lá. Então, assim, nós não esquecemos de colocar algo grelhado. Uhum. Não adianta querer colocar tudo ao molho, né? Carne hoje é carne de panela. Aí o peixe também está ao molho. O frango também é ao molho. Não, tem que ter uma opção para o cliente aqui uhum. Naquele dia. E, assim, a gente sempre fala que é o tipo de lugar que não é para... Dieta. Dietas acabam, né? Verdade. Então, é reeducação alimentar. É um lugar para comer todo dia, né? Verdade. Digamos assim, você come todo dia, não e enjoa. E aí você vê as mesmas pessoas, as né? As mesmas pessoas são dias. Clientes. Até uhum. Quando eles falam assim, Eliege, nós estamos indo viajar. Eu já sei que ele não está, uhum. Né? Não, uhum. Não está me traindo, digamos assim, uhum. Né? Então, assim, eu já sei que aquele cliente não está. E quando eles voltam com sede, né? Eles falam, Eliege, uhum. Como a gente come mal? Quem faz conexão, então, piorou, né? Porque a gente Verdade. Sente na pele que não tem nada com nada para comer, né? Nos uhum. Lugares, assim. Comida ruim, ruim e cara, né? Uhum. Não. Eu ia então, até fazer uma pergunta para você, que eu vejo de vez em quando ali mesmo, né? Alguém amassando a banana no feijão. Como é que funciona isso? Aonde? Lá no restaurante? Você fala? A banana milanesa? Não, a banana que está ali naquele prato das frutas, eu não sei, já vi várias que gosta pessoas... Que de fazer uma... E como é que funciona isso lá para o estômago? A banana com feijão não é muito... E se comer, já cai dura, chama a ambulância, Pesado. Né? Pesado. Eu te falar a verdade, você é boa observadora. Eu nunca vi ninguém amassando, não deu tempo, na verdade. Olha lá, mas assim, a Marcinha Maromba já faz isso. Tem pessoas e pessoas, né, Rita? Tem gente que consegue comer... Bom, né? Até... O estômago de avestruz, digamos, uhum. Né? Misturar. Assim, não é se mas ele não isso pegou... Aí, tá, mas isso aí, no caso, caindo isso aí todo dia, o que vai acontecer? É bem complicado, né? Ah, o feijão é tranquilo, a pessoa pode comer todo dia. Sim, feijão, né? Beleza. Agora, se ela tem uma, né, digestibilidade boa, porque tranquilo. A banana é pesada. A banana é pesada. Tem gente que não pode comer banana à noite, por exemplo, né? Determinar melancia, né? Claro, e não tem parece coisas que são... A melancia, né, Joyce? Verdade. Que engraçado, ela melancia. É água, né? Mas pois nem todo mundo consegue, né? Nem que todo engraçado. Mundo consegue. É, ele... E é muito legal, ainda eu vejo, quando vai Mas comer a melancia, consegue, muitos né? comem, como é que é? Manda bala umas sementinhas antes de o que é isso? É. Simpatia. Então, assim, tem pessoas e pessoas. É muito particular, né? Eu acho pesado, né? Tá, não, eu digo, vou perguntar pra nutricionista, né? Porque eu digo, não vou olhar muito, senão não vou conseguir comer minha saladinha aqui, né? Mas, você vê, porque, pesado. Pela lógica, se você colocou no prato arroz, feijão, a banana milanesa do lado, ou ela na fruta, né? Tá. In natura, sem estar frito. Você tá comendo um pedaço de cada vez. E automaticamente vai cair no teu estômago e ele vai se misturar daqui a pouco. Agora, se a pessoa amassou e a ordem, né? Não importa. Se a pessoa conseguiu bem, digerir bem, tranquilo. É, pelo que eu cada vejo, um sim. É cada um. É bacana isso, mas eu só queria saber como é que funciona lá no estômago. Eu nunca reparei ninguém amassando. Eu vejo eles colocando no prato, mas como a gente tá sempre ocupado ali atendendo, eu não consegui observar isso. Dá uma amassadinha, mas que não tem ninguém olhando, vou amassar aqui. Mas, né, meio que papinha de neném, né? Ah, mas a Rita tá ali paradinha, ela tá, ó, observando. Filmando. Ele me fala, então, o amassar, ele, se eu como, eu corto a banana, no caso, ela rodelinha, ela vai cair diferente. Se eu amassar no qual é a diferença? Se amassou, ele vai... O que você quer saber? Se vai fazer mal ou não? É, não? Porque você falou amassando, né? Então, se a banana estiver ali do lado só como complemento, ela cai diferente do se amassar junto não, com o feijão? Não, vai ser a ordem diferente só. Você está comendo. Ah, eu estou comendo arroz e feijão, por exemplo. Aí cortei a banana, ela vai acabar misturando igual. Então só que eu acho que a pessoa queria sentir. Eu tenho a impressão que a pessoa quer sentir o sabor dos dois juntos. Ah, então, beleza, porque a banana é, né? Realmente ela tem um perfume, eu diria, né? Ela é uma fruta bem, né? Não dá pra esconder, nem ela e nem a mexerica, nem a polca, não dá pra esconder. Graças a Deus que ela existe, né? Porque ela mata a fome de muita gente por aí, né? É. Então, graças a Deus. Joyce, tem alguma pergunta? Era mais barato antigamente, né? Era mais barato que tinha Falou pra bem. Comprar. Era. Agora, Nossa, você tem algum convite aí, Joyce, pra fazer? Eu tenho convite do curso breve que o MEP tá oferecendo pra cidade. Chamado Sujeito e o Eu, de Freud a Lacan, com o palestrante Geraldino Alves Ferreira Neto, nos dias 24 e 25 de junho, no auditório do SESC. As inscrições são pelo site www.mepsicanalise.com.br. Então é mepsicanalise.com.br. Bacana, hein, gente? Ó, 24 e 25 de junho, né? Exatamente. No auditório do SESC, não dá pra tá perder. Tá pertinho, pertinho. Então, né? E bacana, hein? O Sujeito e Eu. E ó, dia 23 é meu aniversário, lembrem então de já... mim. Essa foi boa, hein? Uhul. Ah, vamos lembrar, sim. Então agora nós vamos de música, né, Marcinha Maromba? E voltamos com Elieges, porque vai sair todo mundo hoje daqui comendo o microfone, né? Vai dar uma fome. Vamos de... Qual é a segunda música aí, Joyce? A segunda música, You Make Me Feel Like... Isso aí. Like qualquer coisa. Vambora, You Make Me Feel... Mulheres Transamérica. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. So unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a lady. Vamos que vamos, né, Eliege? Onde vamos. Tem mulher é bagunça, né? Essa mulherada é complicado. É, Marcinha Maromba, a gente tem um recadinho aí da psicóloga Marta Busanello, não tem? Então nós vamos ouvir o recadinho, com muito carinho, Marta Busanello. Dicas de saúde. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. A Rita estava questionando quando procurar um atendimento psicológico para ajudar as pessoas. Talvez também seja o seu questionamento. Há quanto tempo você está se sentindo perdida, num caos interior e não tem motivação ou não sabe o que fazer? Todos passamos por momentos difíceis. Muitas vezes a mente fica confusa, a intuição desaparece, dá um nó na garganta, aperto no peito, os pensamentos giram, os sentimentos ficam todos misturados ao mesmo tempo. Ufa, não é fácil. Socorro. É isso mesmo. Talvez você tenha começado a se questionar e ache melhor procurar ajuda terapêutica para saber como lidar com tudo isso, ou ainda porque um parente próximo esteja precisando. Independentemente do motivo, o importante é encontrar um psicólogo com quem você possa se sentir segura para tirar dúvidas e entender melhor todo esse conflito que assola a sua vida. A pessoa só pode até mudar alguma coisa se ela se der conta de sua participação naquilo que ela se queixa. Assim, terá a ajuda de um profissional para ajudar a compreender suas angústias e, sobretudo, a se livrar delas, superando os conflitos, as queixas, ou seja, livre de seus conflitos nocivos, há uma reconciliação consigo mesma, se redescobrindo a partir do que tem e do que é. O dia a dia, cada vez mais atribulado, tem levado muitas pessoas aos consultórios de psicologia para receber ajuda e orientação para melhor lidarem com suas questões e queixas. Seja por questões no ambiente profissional, relacionamento conjugal, ansiedade, estresse, autoconhecimento, entre outras necessidades. O importante é que você tenha um lugar seguro onde falar e que tenha alguém para te ouvir sem censuras, sem críticas, sem competições, mas alguém que saiba te ajudar a trabalhar tuas queixas associadas aos conflitos internos que tanto afligem, gerando incômodos no cotidiano e em seus respectivos relacionamentos. A psicanálise vai em busca das origens das frustrações e dos incômodos, ajudando a encontrar novas formas de lidar com a vida e com seus conflitos. Na visão freudiana, o trabalho cotidiano de criar laços, estabelecer, sustentar relações e identificações, a partir dessas práticas, construir valores e projetos, é o único caminho que pode instaurar a tolerância entre as pessoas. Se você quiser, nos procure. A Clínica Aliança está à sua disposição. Até a próxima, aqui na Transamérica. Bacana. Obrigada, psicóloga Marta Busanello. O endereço mesmo lá da clínica, Joyce, por favor? Rua Rio Grande do Sul, 590, no bairro Maracanã. Olha a importância de você procurar uma ajuda, né, profissional. Você saber o exato momento que você tem que procurar. E é bacana a psicanálise, que você vai se tornar uma pessoa melhor. Com certeza. Não é assim, Joyce? Então, não tem que ter medo, não é? Não, até porque nós pensamos que se nós temos algum conflito e nós estamos vivendo um mal-estar, é melhor que a gente fale daquilo, para ficar no bendito. Porque se a gente não fala e não tenta esclarecer, fica maldito. E a gente paga o preço pelo maldito. Verdade. Que loucura, gente. Brigadão, hein? Essa é a nossa psicóloga Marta Busanello. Eu tenho um convite aqui, quero agradecer de antemão a professora Hilda Maciel. É o projeto FOS Pioneiros, Associação de Pessoas Prestadoras de Serviços Voluntários à Comunidade, projeto Ser Graça, e a OCIP Bioma Brasil, honras, convidam para o 5º encontro de pioneiros e pessoas que ajudaram a construir Foz do Iguaçu. Ah, infelizmente meu pai e minha mãe não estão, mas estão só observando o que vai acontecer. O local do evento é Foz do Iguaçu Country Club, na rua Castelo Branco 280, no centro. Dia 4 de junho, o traje. Opa, é hoje? Hoje, né, gente? É hoje, 4 de junho. O traje é esporte, a entrada é franca, de grátis, olha que chique, de grátis, né? E aí, o pessoal está dizendo que conta com a presença de vocês a partir das 15 horas. Então, 3 da tarde começa as comemorações. E vai ser oferecido um coquetel aos convidados, claro. E durante o evento, somente será cobrado o consumo de bebidas. Então, após a programação, vai dar início ao Baile da Saudade. Eita, nós, né? Olha que bacana. Então, gente, hoje, às 3 da tarde, no Country Club, o quinto encontro de pioneiros, né? E pessoas que ajudaram a construir. Nem todas vão estar presentes, porque é complicado, né? Você mexer com pioneiros, a gente que faz o programa aqui sabe. Mas vai estar lá uma boa leva de gente. Parabéns a esse pessoal, que saia tudo bacana. É, infelizmente, muita gente vai estar ausente, mas não podemos agradar a gregos e troianos, né? Ah, mas vai os filhinhos lá representar. É verdade, filhinhos, sim, netinhos e sim, etc e tal, né? Sim, o sobrenome vive. Vive, graças a Deus, né? E é o que eu até coloquei no meu Face lá, né, Elieges? Eu tenho orgulho de ser iguaçuense. Que bom. Se cada iguaçuense fizesse seu pedacinho, porque a cidade não tem culpa de nada do que está acontecendo por aí. Nada, nada, nada. Ela aceita tudo, né? Uma mãezona. Ela abre o braço, olha o tanto de... Quantas etnias? Mais de 80, sei lá. Verdade. A gente vive em paz. Aqui mais de 100, né? Já tem mais 100? Mais de 100. Meu Deus, que fora maravilha. Fora a circulação dos fronteiriços, né? Verdade. Dos paraguaios, dos argentinos que não moram aqui, mas vem usar do nosso lazer, do nosso comércio. E a gente vive muito bem, que bom. Não é? Vive muito bem, então chega pra lá com falação fiada aí. Quem vem pra fazer besteira é o povo que vem aí de fora pra encher o saco aqui. Então, olha, vamos fazer assim. Elieges, eu quero saber de você rapidamente... Quando? Você é daqui de Foz? Sou daqui de Foz. Eita, orgulho. Nasci aqui, mas fui morar um tempo no Mato Grosso, né? Por conta que a minha mãe foi embora, fomos também. Uh-huh. E eu acabei voltando com uma irmã. Não gostei do Mato Grosso. Ah, tá. Parece vendo? Que me chamava, né? Uh-huh. Como diz meu esposo, que bom que você voltou, porque daí a gente se conheceu. Aí se conheceram. Né? Mas aí você fez faculdade, né? Fiz nutrição. Faculdade de nutrição e. E esse trabalhei. Encanto pelo restaurante, como é que foi? Quando você fez a faculdade, você já sabia que ia abrir? Não. Não. Não, Rita, pra falar bem a verdade, não. Eu trabalhei e fiz estágio em um hotel, 5 estrelas de Foz, e de lá fui contratada. Depois do estágio, fui contratada. Foi aí que, né, consegui um pouco de experiência com tudo, mas eu não tinha ideia que eu ia abrir. A ideia foi da minha sócia, que fazíamos pós-graduação juntas. Uhum. E ela, Elieges, você tá cansada do hotel, vamos abrir. Eu falava, mas não é fácil abrir restaurante, não é... Porque eu sabia, né, o passo a passo, sabia como funcionava lá no hotel, sabia dos custos, né, a gente tem noção de tudo. Então, claro. A minha ideia era não, batendo o pé, né, o tempo inteiro. Mas, assim, com muita insistência dela e procurando locais e tudo, a ideia foi dela, na verdade. O sonho era dela, né? E fomos, entramos. Mas é com longo do tempo, 6, 7 meses ela não quis mais, né? A gente respeita a ideia, claro. Viu que não era aquilo tudo, né? Todo início não é fácil. Você tem os custos, você tem as despesas e não tem cliente, né? Verdade. Então, assim, você tem que atrair todo mundo. Por isso que eu falo, essa época de crise agora, quem se fortalecer com isso, quem conseguir atravessar, vai estar fortalecido. Porque para você reconquistar todo mundo novamente, e o cliente é teu parceiro, ele sabe que você... Que tudo subiu e você está absorvendo o preço. Você sabe que o teu lucro ficou menor. Então, ele está ali do teu lado. A hora que passar essa crise, ele também vai ficar grato por isso. Porque você não mexeu no valor do quilo, você não subiu a tua bebida, você se manteve. Então, assim, o cliente sabe como é que está difícil. Ele reconhece. Verdade. No fundo, ele sabe. Então, a ideia foi essa. Abrir o restaurante, né? Eu e ela, mais dela do que minha. Mas, assim, lamento, né? Por não ter ficado. E depois que passou tudo, né? Pagamos as despesas e tal. Na verdade, é eu e o meu esposo. Que é só contrato social, porque ele tem outra atividade, ele é gerente de hotel. Então, para ele estar lá não é difícil, né? Então, ele me acompanha, ele me ajuda, digamos assim, na parte mais, né, nos bastidores, assim, o que eu preciso dele. Mas ali no dia a dia sou eu mesmo. E daí tá lá, estamos há 6 anos, desde março de 2010. No mesmo local. No mesmo local. E assim, lógico, a gente tem ideia de prosperar, né? Claro. De abrir ou mais um, ou um outro endereço com estacionamento, porque dia de chuva. Porque ali é complicado, gente. Estacionamento é. E assim, às vezes tá lotada, rua, e não tem. O restaurante nem tá aberto, entendeu? Então não tá lá dentro do restaurante. Então por aí, larga o carro ali e vão, né? Fazer o que tem pra fazer. E é complicado. lotado, né? O cliente passa ali, não consegue parar. Nossa. E vai em outro que tem um lugar. Né? Então, assim, para nós é muito Verdade. Complicado. O que está pegando agora é o estacionamento. É o estacionamento assim. Uhum. E a gente não queria sair dali. Porque o ponto é um bacana. Ali é gostoso. Tranquilo, né? Quem vai fazer compras e vai nos bancos, na Avenida Brasil. Eu falo que é o miolinho, né? É o miolinho ali que você tem tudo perto. Você tem farmácia, você tem banco, você tem papelaria, o negócio livraria, é deixar o carro, até que seja na avenida, qualquer canto, e ir. Porque e se andar esperar, um pouquinho, andar né? um pouquinho, fazer digestão. Né? Eu falo com os meus clientes. Assentar. Na subida aumenta a fome, depois na descida vai, ó, vai rolando. Não, mas é legal. E é bacana, assim, se você já é nesse pensamento de mais um, é bacana. É sabe? Mais um, mas assim, a gente tem que ser bem cauteloso, né? Aguardar um pouco, verdade. Tá Vamos bem né, firme, claro, né? A gente tem a ideia, mas por enquanto, né? Não agora para esse ano, mas a ideia é, as pessoas pedem. Eu tenho clientes da Vila B, da Vila A, que falam, aliás, nosso sonho seria o teu lá na Vila A, né? Na avenida principal lá, né? Sim. Na Silvio, bacana Silvio também, Américo. Né? Bacana. Lá tem de tudo, né? Tem de tudo. É outra cidade. É outra cidade. E funcionamento à parte. É verdade, parte. É bacana. Você passa por lá, eu gosto muito da Vila. Então, bom, a gente ama Foz do Iguaçu, então cada cantinho, né? De repente lá pro Porto Meira, sei lá, qualquer canto aí que vá. Sim, não, tem inúmeros endereços aí que é próximo lá, né? Da matriz, é um endereço bom, que tem N consultórios. Ah, isso, lá a é Kátia perfeito. Aprova, a Sâmila aprova. Perto da matriz São João Batista é o local ideal, não, Jorge. Então, perfeito. Bem do lado da minha casa. Uhul! Aí fica bom. Aí fica bom. Não, mas é que, né? Banco, prefeitura, nossa, então é. Tá concentrado. É bem concentrado. O negócio é ver estacionamento realmente, isso aí peca. Pega um pouco e assim, né? A gente fica triste por isso, né? Por não conseguir atender todo mundo. Ah, eu passei, mas não consegui parar, né? Então, a gente lamenta muito. E a filhona aqui, a bonita aqui, tá, menina linda, ela já tem uma ideia, ela te ajuda. Eu já tô vendo que tá com filmadora na mão, máquina. O negócio dela não é. Giovana não é. Ela não, eu acho que ela não vai pretender ter esse segmento, assim, né? A ideia dela, eu acho que não. Ela tem vontade, claro, de ajudar. Ela sempre que pode, quando tá de férias, tá lá na balança. Mas tá com um jeitinho de cinematografia ali, né? Alguma coisa assim. Ela gosta de fotos, ela me critica bastante quando eu tiro uma foto que não tá legal. Eu falo, não importa, eu tirei, coloquei no Face e o povo curtiu e pronto. Foi por causa da foto. É ela reclama, mesmo. Né? Mas assim, nós lá na contra, né? Na correria, fica contra, né? Aquela coisa do detalhe, de filmar, de tirar. Então, assim, nós estamos ali digamos, no trampo. E ela não, ela tem mais tempo. Então, ela critica que a foto não tá boa e tal, mas... Ela me ajuda, ela torce por mim e já é de bom tamanho, né? Opa, eu vejo ela sempre, pelo menos, finais de semana, ela tá sempre lá, né? E me fala uma coisa, os teus sucos lá, que chamam muito a atenção. Nós temos uns sucos bem especiais lá, assim, temos os básicos, que é de uma fruta, né? Laranja, melancia, abacaxi cortelã. E temos uns especiais, que são os nossos, digamos assim, os mix, né? Eles gostam de trocar suco anti-estresse, suco... Eu tenho suco para prevenir a gripe, suco da imunidade, né? Anti-inflamatório. E as pessoas podem fazer a troca. Eu falo que combinação de suco é igual placa de carro. Você pode fazer milhões, né? Não tem... Então, assim, tem aquele que o cliente chega e fala, me dá uma dica, né? Tá. Eu quero hoje... Hoje estou ruim da garganta. Então, a gente dá a dica. E ele gosta e fica com... Né? Todo dia que ele vem, ele fala, eu quero aquele que você me ofereceu. Né? Por exemplo, suco anti-inflamatório. Não é, Rita, que ele vai ser curativo, certo. Né? A gente sempre deixa claro. Ele foi tirado de um livro, ele tem uma referência, né, bibliográfica. Então, assim, ele não veio do além. Ah, é suco. Não, ele teve um estudo, mas ele não é curativo. Ai, nossa, eu tava com dor de garganta, tomei o suco, continuo com dor de garganta. Vai continuar. Sim, né? Claro. Mas ele vai melhorar, otimizar. Então, assim, ou de repente, ai, eu tô me sentindo meio, sei lá, com o corpo meio dolorido. Porque as coisas não são pra o que é homeopático. Eles são mais preventivos, né? Então, assim, no desespero, a pessoa fala, não, vou tomar isso. Mas não é que vai 100%. Mas é uma dica pra você tá... Por que você melhora quando você está gripado? Você toma de tudo, né? Sim. Suco de laranja, sopa, canja e repouso. Isso, e repouso, você é melhora. Verdade. Mas não é porque você, às vezes, tomou tudo isso. Claro que ajuda. Eu também faço isso. Mas a gente deveria, né, fazer sempre. Fazer sempre. Então, assim... Manutenção. Por exemplo, né? Eu não sou a expert nisso, digamos assim, ou que eu sou a certinha. Mas eu, no meu dia a dia, eu não passo geleia no meu pão. Eu passo mel. Então, uhum, é preventivo. Eu tomo todo dia. Eu como todo dia. É claro, um ou outro dia. Ah, hoje eu quero uma geleinha. Uhum. Sei lá, ganhei. Mas tem um verdinho lá que é bem forte, que eu vejo muito, né? Couve. De couve. Couve. Você pode daí fazer couve com milhões de coisas no meio. Você pode pôr couve, maçã e abacaxi. Eu amo essa combinação. Couve, abacaxi e maçã. Nossa. Claro, aquele dia que você não tá... Ah, aliás, hoje estou ruim do estômago. Não coloca fruta ácida. Coloca certo. Outra coisa. Mamão e couve. Ótimo pro estômago. Ah, então, tá. Assim, né, a dica, né, dos sucos. Mas você pode estar... Tá, ah, por exemplo, tal suco vai gengibre. Melancia e gengibre. Ah, eu não curto gengibre. Então, coloca outra coisa. Melancia e limão é uma delícia. Porque olha o limão, só. Ele dá aquela quebra na melancia, no doce. Tá. Então, no verão, a gente vende muito suco. Claro que no inverno cai um pouco, porque as pessoas querem, né, esquentar o corpo. Então, elas chegam, almoçam e raramente... Ou pede um suco de laranja para poder... E chá? Tem chá lá também? Se a pessoa, de repente, tem gente que gosta de um pode chá, pedir, né? Pode pedir chá. Verdade. Eu tenho um chá que é copinho servido frio lá, né? No final, um cortesia da casa. Tá. Ela almoçou e toma. E ela pode pedir também na xícara. A gente faz chá. Chá de hibisco, chá de cidreira. Chá, ah, hoje eu não tô bem. Que agora o chazinho vai bem, né? Espinheira santa. Pode pedir um chá na xícara. A gente faz também. Não tem é, isso aí é legal. Porque tem gente que gosta. E é legal, né? Os orientais, eles comem muito com almoço. É verdade. Ajuda, né, na e ajuda na digestão, isso e, aí. E claro, né, não os chás mais específicos que vão tirar a propriedade do alimento, né? Não é muito recomendado junto os chás verdes, chá que emagrece, né? Junto ali. Mas após a refeição, meia hora depois, você pode tomar. Tranquilamente. E os outros chazinhos é tranquilo, né? Erva cidreira, camomila. Ele só vai te ajudar. Tá. Né? Aí chegou um cliente lá, Elias, eu sei que você está super corrido agora, né? Está trabalhando por 3, 4. Mas aí ele vai e pede uma dica para você, sabe? Ele tá querendo, né, começar a se alimentar ali. Você faz uma, tipo assim, rapidinho, diz para ele o que ele pode servir faço, e tal? Faço, faço. Normalmente eles vêm já com a dieta do nutricionista, né? Mas se não tiver, ele pode pedir uma ideia para você. Pode. Isso, do papá. Pode. Ele fala, as tuas meninas estão orientadas também para isso? Não. Não é muito, difícil, né? É, porque assim, elas não têm a qualificação, tá certo. Né? Elas não tá têm, certo. Mas assim, elas sabem montar marmita, né? Por exemplo, alguém liga e fala assim, Lies, eu quero 300 gramas de comida, só, me manda, sei lá, 12 reais. Tá. Elas sabem que tem que dar 12 reais, então assim, isso elas sabem fazer, montar, né? Claro que às vezes elas me pedem, ah, Lies, e a pessoa às vezes fala, nessas 300 gramas, eu quero mais carne, eu quero que você coloque quase nada de arroz. Então, tá certo. Né? A pessoa disse já pra você, deixou a dica, então tá fica certo. Fácil. E aí telefona pra lá, pra pedir a marmita? Pode pedir por telefone e aí vocês entregam. Também, nós entregamos. Ali na redondeza, Rita, que eu digo assim, 2 quadras pra lá, né, tá. À direita, 2 quadras à esquerda, nós conseguimos ir, uma de nós ali pode entregar. Sem custo, porque ali no centro é R$5 a taxa. Ah, então assim, às vezes a pessoa pede 12 e paga 5 e não, né, fica, digamos, né, desproporcional. Fala, nossa, eu paguei quase a metade para entregar. Para entregar. Lembrando que é uma taxa de entrega. Se 10 pessoas pedirem, vai ser R$5 uma taxa. Então faz um rateio ali e acaba saindo, sei lá, 50 centavos por entrega. Entendeu? Bacana então isso. É uma entrega. O motoboy, ele vai entregar uma vez. Ele vai te cobrar uma vez só. Então, pode ligar. E você tem muitas entregas ali nos comércios? Porque tem gente Tem gente que pede ali na redondeza. Aí, assim, eu sempre peço para ligar das 11 ao meio-dia ou após a 1. Às vezes, um bolo, o pessoal ali da Brasil, das lojinhas, sabe, conhece. Tem um bolo famoso que eu faço lá, que é de banana com granola. Eles gostam muito. Ah. Então, hoje tem o bolo. Normalmente, é na segunda-feira que tem esse bolo. Que é o dia do... Hoje eu prometo, né? Segunda-feira. Todo mundo começa tudo. Aí é um bolo que ele é de banho. Então, eu tenho as sobremesas saudáveis também, né? Então, a gente sempre tá colocando... Por exemplo, eu fiz nega maluca essa semana com farinha integral. Olha. Então, pode comer sem culpa, porque ele tem farinha integral no meio. Não tá tão doce. A gente sempre tira, né? A receita pede uma xícara. Eu uso meio, porque já tá o achocolatado no meio. Então, não tem necessidade. Verdade. Então, a gente sempre vai tentando minimizar. Então, por isso que eu falo, é uma comida para você... comer tranquila, né? Tranquilo. E assim, é uma comida que você pode comer sempre, mesmo porque tem o tempero não é aquilo, né? É, eu escuto de tudo, né? Ele é, Gisele, ontem eu comi em tal lugar e eu lembrei de você, porque eu fiquei lembrando da comida o dia todo. Claro. Porque eu não sei o que as pessoas colocam no meio, né? Colocam os condimentos industrializados e aquilo fica, né? dando dor de cabeça para quem já não está acostumado a comer. Verdade. Ah, eu estava em tal lugar e eu não consegui vir comer aqui. Então, nossa, como eu lembrei de você. Então, o nosso segredo é isso, não ter segredo. O segredo dali é sem culpa, é? Comer sem culpa, gostou, comer sem né? culpa. Né? E assim, sem contar que né, as pessoas falam... Ah, mas não é válido para você, Marcinha Maromba. Comer sem culpa ali, não. Você tem que comer culpado. Você vai lá culpado. E ainda com ele Elieja olhando. Ó, mas eu trato ela, essa Marcinha Maromba, assim, até ela ficar fina. Bem fininha. Mas, gente, nós estamos chegando quase no final. Faltou alguma coisa eu te perguntar, Elieja? De repente, né, Joyce? A gente esquece de alguma coisa importante. Você entrega o horário das 11 e tal. É, se você quer ganhar esse almoço gostoso no natural, pode partir. Já tem vencedora? É, quer dizer, você não pode mais ligar, porque a vencedora já está... A vencedora já está aqui na mão da gente, né? Quem é, Joyce, que ganhou? Elaine Castro Freire. Eliane Castro Freire. Na próxima você ganha, Elaine. Na próxima. Agora é Eliane. Continue ligando. Não, hoje é Eliane que ganha. Não, eu vou deixar uma cortesia a mais para você, Rita. E nos próximos programas você vai sorteando. Olha que bom, hein, gente? Então vamos educando assim, olha, esse povo, a boquinha, coisa e tal, né? E aí, ligar para a Transamérica? Isso, então, Eliane Castro Freire, você liga aqui para a gente, fala com a Luciana, para você, se você quiser rangar hoje, né? Que delícia. Pode ser qualquer dia, tá? Qualquer dia, porque a Eliane não colocou data aqui. Semana que vem, não consegui ir hoje, pode ir qualquer dia. Ela colocou sem data aqui. Vale ressaltar que hoje é a feijoada. É, e quarta-feira tem a feijoada vegetariana. Só lembrando, Rita, se eu tiver um tempinho ainda. Pode. As saladas, nós temos mais de 20 tipos de saladas. Então, assim... É para todo o público. Eu quero a dieta do... Essa semana... Eu não sou muito a favor disso, né? Dieta da proteína mesmo, porque você sacrifica o teu corpo. Certo. Mas assim, sei lá, essa semana eu tô com uma meta, eu quero ficar mais restrita. Só da carne, tem lá. Eu quero só o peixe, tem lá. Eu tô comendo só os grãos, né? Dietas aí que inventam. E não esquece, Eliege, de fotografar o prato da Eliane Castro. Ela não precisa fotografar, não. Daí, mas o pratinho dela pra gente ver como é que, né? Pra colocar aqui pro pessoal, como é que ela vai começar. Assim, não, a Eliane, tranquilo. Como é que vai começar? Mas eu acho que depois que vai lá uma vez, não adianta. Então, gente... Pelo menos para ela conhecer e ver como é que é o ambiente. Conhecer o ambiente, né? Ela vai amar. Com certeza ela vai amar. Então, parabéns, Eliane Castro Freire, Mulheres aqui Transamérica e Sabor Mais Natural. Gente, nós vamos nos finalmente, Marcinha? Vamos nos despedir. Vamos deixar primeiro a Eliege despedir. Depois a nossa locutora Joyce Busanello. Ah, que chique. Meu Deus. Olha a responsa, né? Elieges, muito obrigada por você estar com a gente. Eu que agradeço, viu? Agradeço mesmo. Assim, fiquei feliz com o convite, né? Com certeza, divulgar também o restaurante. E, assim, espero vocês lá. Vão, pelo menos, para conhecer, né? Ó, vim dar uma olhadinha no buffet. Tá bom, já me visitou. É, né? Já viu como é que é. E, assim, eu tenho certeza que a pessoa que for visitar vai gostar, né? Vai ter alguma coisa lá que ela vai ficar, né, contente de ver no buffet. Com certeza. Ou vai para tomar um suco. O suco também faz para viagem. A gente faz, né? Coloca num copo, a pessoa leva para tomar à tarde. Tá? Fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Bom trabalho para vocês. Obrigada pelos ouvintes, né? Estarem aí no frio, acordaram cedo. É verdade. Se bem que dá para ficar, né? Ouvindo debaixo da coberta. Debaixo da coberta, verdade. Tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Joyce, contigo? Obrigada. Gostaria de agradecer o pessoal que tem nos acompanhado, que tem tido paciência com o nosso aprendizado. E até a próxima semana. Nos acompanhe todo sábado, das 9 às 10, no Mulheres Transamérica. E vem mais novidade por aí, né? Vem. Você que gosta de daquele implante de cílios, Joyce, é isso? Cílios postiços, sei lá como é que chama? Cílios postiços, sei lá que fica aquela coisa. Alongamento de cílios. Alongamento, gente, é tanta coisa. Alongamento. Então, fica espertinha aí, mulher. Sábado que vem nós temos novidade aí. Você vai ficar com aquele zoião sartado, né? Aquela coisa bonita. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu, Rita Araújo, com a Joyce Busanello. E, na sequência, mais daqui para frente, você vai ouvir mais Joyce. Aí é Ritinha só de escanteio, né, Márcia Maromba? Só vamos ficar de olho. Obrigada para tua filha linda que tá ali. Ó. Não perde nada, né? Só fotografando e filmando aqui. Gente, até então, vocês ficam com Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Até então. Você ouviu aqui no 104.5. Mulheres Transamérica.